Bora no passinho, no passinho do pagodinho. Bora no passinho, no passinho do pagodinho. Eu já não sei mais o que vivo a sofrer, pois eu nada fiz para merecer. É o Big Show DJ. Te dei carinho, amor, em troca ganhei gratidão. Não sei porquê, mas acho que é falta de compreensão. Agora vem no gingadinho, agora vem no gingadinho, agora vem no gingadinho, agora vem no gingadinho. Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho. Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar. PL e a voz do rock. Bora no passinho, no passinho do pagodinho. Bora no passinho, no passinho do pagodinho. Eu já não sei mais o que vivo a sofrer, pois eu nada fiz para merecer. É o Big Show DJ. Te dei carinho, amor, em troca ganhei gratidão. Não sei porquê, mas acho que é falta de compreensão. Agora vem no gingadinho, agora vem no gingadinho, agora vem no gingadinho, agora vem no gingadinho. Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho. Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar. Deixa acontecer. Que o amor